Você não sai da minha mente. Seu jeito carinhoso me deixa orgulhoso. Sempre bem-vinda, seu olhar é charmoso demais. Moça linda da cabeça aos pés. Essa mina, ela é nota 10. Faz ficar viciado quando a noite esfria. Eu quero estar ao seu lado, na cama poesias de amor. Vem comigo porque ritmo eu tenho. Quero saber o seu nome desde o tempo do engenho. Sei que é campeã, rainha da bateria. Porque quando dança, swing, alegria. Na praia, escola, rua ou na academia. No quilombo, chama a atenção da maioria. Pagode, samba, lavagem do Bonfim, Bahia. Ela sorriu pra mim conforme eu dizia assim. Eu nem sei o seu nome ainda. Você deve sempre ouvir isso. Mas desconfio que estamos no início de uma grande paixão. Ela sorriu pra mim, usou a sedução. Disse que quer a mim, então passou a mão. Agora mal consigo, mas não ter vestido. Ela já me fez perder o sentido. Moça linda, tudo aconteceu de repente, nem imagina. Você não sai da minha mente. Seu jeito carinhoso me deixa orgulhoso. Sempre bem-vinda, seu olhar é charmoso demais. Moça linda da cabeça aos pés. Essa mina, ela é nota 10. Faz ficar viciado quando a noite esfria. Eu quero estar ao seu lado, na cama poesias de amor. Vem comigo porque ritmo eu tenho. Quero saber o seu nome desde o tempo do engenho. Sei que é campeã, rainha da bateria. Porque quando dança, swing, alegria. Na praia, escola, rua ou na academia. No quilombo, chama a atenção da maioria. Pagode, samba, lavagem do Bonfim, Bahia. Ela sorriu pra mim conforme eu dizia assim. Eu nem sei o seu nome ainda. Você deve sempre ouvir isso. Mas desconfio que estamos no início de uma grande paixão. Ela sorriu pra mim, usou a sedução. Disse que quer a mim, então passou a mão. Agora mal consigo, mas não ter vestido. Ela já me fez perder o sentido. Moça linda, samba pra mim.